Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E se a gente lembrar, lá nos 10 mandamentos, tinha um mandamento que falava também sobre o pai e sobre a mãe. E os 10 mandamentos são bastante antigos. Então, esse livro também é bastante antigo. Quem falou isso foi Jesus. A gente percebe que existe uma certa importância na questão paterna, pai e mãe, materna também. Senão não seria citado. O que ele quer dizer com isso? A gente vai falar um pouco de valores, né? Que estão se perdendo ao longo do tempo. Porque todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Fato. Talvez alguns de nós não tenham sido criados pelos pais, pais biológicos, mas foram criados por outras pessoas que fizeram a função de pais. Se todos nós temos uma origem biológica de um pai e de uma mãe, nós devemos a eles o nosso fato de estar aqui hoje, a nossa existência. Claro que não só a eles, né? Mas a nossa existência física foi proporcionada por eles. Sabendo disso, mesmo que nós tenhamos contra eles algumas dificuldades de relacionamento, alguma questão de abandono, eles tiveram por nós, por mínimo que foi, um momento de caridade, nos dando essa oportunidade. E qual é a nossa função, começando a perceber isso? Primeiro, o que representam o pai e a mãe na vida de cada um? Mesmo que essa representação não seja boa. Qual é a nossa função como filhos frente a eles? O que nós devemos para eles que nos deram essa oportunidade? Se a nossa vida pode não ser boa pelo nosso juízo, mas somos nós que temos que ir direcionando ela, somos nós que temos que ir criando as melhores oportunidades para vivenciá-la. Nós, perante eles, nós devemos o carinho, o amor, se for possível, devemos tentar, mas devemos também o respeito, a consideração, a compreensão, a atenção a eles, que talvez precisem de nós, assim como nós precisamos deles. Nosso exemplo de filhos que foram criados pelos seus pais, se a gente pegar o exemplo da nossa mãe, que nos carregou durante 9 meses dentro dela, nos alimentando, e após esses 9 meses, nos cuidou, alimentou, educou, nos velou durante todos os momentos da nossa, principalmente da nossa infância, buscando não deixar faltar nada para nós. Então a gente começa a perceber que realmente honrai vosso pai e vossa mãe, como está escrito aqui, e que foi colocado para nós, ainda lá nos 10 mandamentos, tem sim uma importância bastante profunda, uma necessidade que nós temos de perceber essa importância que eles têm para nós. Se nós não tivermos essa referência de pai e mãe, nós teremos problemas na nossa vida, no decorrer dela, em todos os nossos relacionamentos, vai ter uma lacuna muito grande. Muitos de nós temos esses problemas e passamos, às vezes, a vida toda nos debatendo e não compreendendo a origem desses problemas. Então, como eu disse, nós devemos amá-los, respeitá-los e estar sempre dispostos a assisti-los em todas as suas necessidades, como eles fizeram por nós. E quando a gente fala daqueles que não tiveram a oportunidade de serem criados pelos seus pais, mas foram por outros que fizeram essa função, a gente percebe a grandeza do ato dessas pessoas, porque quanto mais longe elas teriam obrigação de fazer isso, mais mérito elas têm. A gente pode pegar o exemplo das crianças órfãs que são adotadas por uma pessoa que, movida por um sentimento muito forte, colocou elas dentro da sua família, deu a elas uma família. O que se pensa então de uma pessoa assim? Com certeza ela deve estar acima de nós, que às vezes temos dificuldade em criar os nossos próprios filhos, em amá-los. Então, é um exemplo que a gente deve perceber e, se possível, tentar copiar. A gente tem, quando a gente percebe isso, a clara noção, quando se fala de parentescos, né? Parentescos normalmente se fala de sangue, né? Os nossos filhos de sangue, os nossos parentes de todo gênero. E a gente percebe que, nesses casos, o parentesco ele é espiritual. Que a gente, nos cruzamentos que a vida vai nos levando, a gente vai se encontrando e vai se reconhecendo pela afetividade que se tem um do outro. É o parentesco espiritual de vivências anteriores que nós tivemos e que nós aprendemos a nos reconhecer e a nos procurar em outras jornadas. E através dessa oportunidade, nós nos amparamos mutuamente. Se não viemos dentro da mesma família para trazer esse amparo, nós nos encontramos mais à frente, porque sabemos que na nossa jornada vão haver dificuldades e que nós vamos precisar um do outro. Que nós precisamos, sim, para continuar naquele propósito que nós tivemos antes de vir. E muitas vezes a gente ouve as pessoas, às vezes, reclamando, né, de que seus pais não são como eles gostariam que fosse, ou reclamam da falta deles, da ausência, mesmo estando vivo, mas da ausência, ou da falta da assistência que eles gostariam que tivesse havido. E aí eles se questionam, mas como é que eu vou me comportar diferente com ele ou com ela quando eu não recebi isso, esse amor, esse carinho, eu não aprendi a fazer isso. E aí a gente percebe que todos nós somos cristãos todos, que nós seguimos as leis do Cristo. E incessantemente ele nos fala sobre perdão, sobre caridade, sobre amar o próximo, quanto mais os nossos pais. Então, repetir um erro, a gente só faz com que ele aumente. A gente tem que fazer diferente, a gente tem que fazer alguma coisa para cortar aquele ciclo que está acontecendo. Existem vários casos, mundo afora, de situações como essas. Mas se nós queremos realmente ter o título de cristão, nós precisamos buscar dentro de nós essas forças para conseguir, primeiro, compreender aquela pessoa e, em segundo lugar, amar. Essa é, talvez, a nossa missão nessa vida. Simplesmente fazer a coisa certa. Simplesmente reconhecer naquela outra pessoa alguém como nós. Alguém cheio de falhas, alguém que não é perfeito, alguém que errou, mas alguém que merece perdão, alguém que merece carinho, que merece uma segunda chance, que merece um apoio, um incentivo, para também conseguir perceber e se modificar. Essas nossas relações de pais e filhos elas são enormes, exemplos são o que não faltam. E a gente tem que estar atento, porque nós temos uma tendência à repetição, a repetir aquilo que passou com nós. Então nós temos que estar realmente atentos. E nessa crença que nós temos de que a vida não é apenas uma existência, a vida é muito mais do que isso. A crença na vida futura, em perceber que a nossa jornada, essa aqui é só uma etapa. E que com certeza, se nós estamos hoje passando por essa dificuldade, se assim a gente quiser entender como sendo, ela tem um motivo, ela tem um porquê. Porque lá atrás já aconteceu alguma coisa e nenhum de nós é inocente, nenhum de nós está onde está por acaso. Então nós temos sim que, numa postura racional até, buscar desfazer as coisas erradas e refazer da maneira certa. Nós temos que agir, se a gente ainda não tem os sentimentos, nós temos que agir com a razão para procurar desfazer esses nós que vão ficando no caminho da nossa vida. Essa é a visão mais ampla, a visão futura das nossas vidas, porque lá na frente a gente vai voltar a se encontrar. E se a gente quer que esse encontro seja melhor do que está sendo hoje, nós temos que começar a plantar hoje, no momento que nós temos, na oportunidade que se cria na nossa frente, na nossa vida, lembrando que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, que são através das dificuldades que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos e que nós justificamos quem realmente nós somos. E todos nós somos filhos, como eu disse. Muitos de nós já somos pais, ou seremos ainda. Então, que grande oportunidade que a gente tem de repente, numa volta dessas que a vida dá, a gente poder fazer diferente. Temos as nossas carências, as nossos problemas anteriores, afetivos com os nossos pais, mas nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer melhor, tentar fazer melhor, para ensinar para eles, talvez, uma maneira diferente. E mesmo que a gente não consiga, mas pelo menos com sentimento, com emoção, colocar isso. É isso que se pede hoje em dia, cada vez mais, onde a gente está cada vez mais distante um do outro, a gente pede é proximidade, diálogo, carinho, respeito, que não pode faltar. E quando a gente fala dos nossos pais, voltando ao que foi dito antes, a gente pergunta quais são os conceitos que a gente tem enraizado dentro de nós. Como é que a gente percebe uma pessoa de mais idade, um idoso, um velho, seja lá como a gente quiser chamar? Quais são os conceitos que a gente tem em cima disso? Porque os nossos conceitos, eles vão definir o nosso futuro. Porque se hoje eu entendo que uma pessoa com 65 anos e ela se aposenta e ela não serve para mais nada, acabou. Ela não tem mais serventia, ela é um estorvo. Ela não me ajuda, ela só atrapalha, ela me incomoda. Se eu penso assim, quando eu estiver nessa situação, eu vou me sentir assim. Eu vou ser um estorvo para os outros. Eu vou achar que a minha vida não tem mais sentido. Então é bastante importante a gente pensar naquilo que a gente tem como conceito formado, para poder redefinir. Nós ainda estamos no caminho. Redefinir para ver se esses conceitos, eles são corretos. As maneiras como eu tenho de entender as coisas, se elas são certas. Ou se são alguns exemplos que eu percebi durante a minha vida que me fizeram pensar dessa maneira. Bastante importante isso. não só sobre a questão da velhice, mas como tudo na nossa vida a gente tem que estar redefinindo, repensando, tornando a analisar, porque a vida é um ciclo. Hoje a gente está de um lado, amanhã está do outro. Hoje a gente planta, amanhã a gente colhe. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E ainda mais uma reflexão para a gente, ainda sobre a questão dos velhos, dos idosos, ou seja lá o nome que a gente quiser dar para as pessoas que têm mais idade. Hoje a gente chama, de uma forma velada, os asilos de casas de repouso. Né? Coloquei meu pai e minha mãe numa casa de repouso. Mas a questão é saber por que que a gente fez isso. Qual é o que nos moveu a fazer tal coisa. Se realmente é para nos livrarmos dessa pessoa. E aí também, nesse conceito, quando a gente tiver essa idade, a gente também será abandonado, porque o nome pode ser bonito, casa de repouso, mas é um asilo, é um depósito de pessoas, assim como tem o depósito de pessoas que são os orfanatos. A gente não quer as crianças, abandona. A gente não quer os velhos, a gente abandona. Então, amanhã depois, nós seremos abandonados. Então, nós fazemos parte de uma sociedade que alimenta todas essas questões. Nós fazemos parte, não é a sociedade. Então, se a gente não começar a caminhar por sentidos opostos, a gente está fazendo com que isso ganhe cada vez mais força. Depósitos de pessoas vivas e que todas elas merecem respeito, merecem carinho, merecem um lugar, assim como nós achamos que merecemos. Então ficam essas ideias de reflexão para a gente pensar sobre pais e mães. Quem tiver interesse, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo que trata só sobre isso e que não é conclusivo, existe muito mais coisas, né, para a gente poder pensar, mas principalmente a questão dos nossos sentimentos, o que nos move e como a gente pensa sobre as coisas.